caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Domingo à Tarde. Este é o seu programa aqui na Rádio Internet, que vai para o ar todos os domingos entre as 16 e as 19 horas. Eu sou o Carlos Bonaparte, já sabe que estou sempre consigo aos domingos, então para boa música, boa disposição e para, enfim, para passarmos juntos uma tarde agradável. Vamos arrancar esta emissão com música em português. Vamos ficar primeiro com Conceição Nome de Santa, na voz de Fernando Santana. Vamos depois com Fernando Fortes e as suas canções de sempre, ouvir Os Pauliteiros. Vamos depois ficar ainda com Nelson Ned e com mais um tema que vai fechar esta sessão de 4 músicas, chamado O Fado do Ribatejo, que é não mais não menos do que um fado canção. Um fado canção, uma cantiga popular, melhor dizendo. São estes 4 temas que vai poder ouvir já de seguida nesta emissão, que espero então que seja do seu agrado, e vamos então à música. Santa, Conceição é minha mãe. O sentimento adivinha, ela é o ser tão sublime, porque é santa também. Os seus olhos são estrelas e meu corpo é cintilar. Duas tochas, duas velas, tudo me acordo com ela, para ela fiz o altar. Mãe, da tua terra distante, eu sou cantor imigrante, sempre de amor e transmite gratidão. É meia letra melhor, sofre também, sente a dor, sem dizer ao coração que ao ventre rasgou, pra me dar vida ao nascer. Já tanto tempo passou, e o homem que hoje sou, a ela fico a dever. Mãe, eu me lembro de tantas horas e dias em que embalavas ao colo quando eu era pequenino. Quando me agasalhavas e cobrias no bercinho, essa força de querer que estava em teu poder. Cresci, brinquei, estudei, e hoje sou o homem que tu tanto querias ver. Este filho do teu agrado estará sempre a teu lado. Sim, mãe, tu és e serás a razão do meu viver. Um beijo de quem te ama, porque a saudade me chama, e eu depressa vou te ver. Tu és minha oração, mãe.

já não percorro contente os campos da minha terra, já nem me aquece a luz quente das tardes de Salvaterra. Fugiu-me o sol da aventura, do céu da minha ilusão, e a voz de Deus, noite escura, caiu no meu coração. Ribatejo, pai do meu Tejo, já que não vejo sempre a cantar, hoje horizontes, rios e pontes, prados e montes, sinto a chorar. Toda a beleza da natureza, acho tristeza, desolação, como acho negro destino, porque um campino está na prisão. Vivendo a rima, sabia que o riso é primo da mágoa, e tinha a santa alegria das gentes da borda d'água. O amor da mãe enternecida só me ensinara o prazer. Foi já na escola da vida que eu aprendi a sofrer. Oh, Ribatejo, pai do meu Tejo, já te não vejo sempre a cantar. Hoje horizontes, rios e pontes, prados e montes, sinto a chorar. Toda a beleza da natureza, acho tristeza, desolação, como acho negro destino, porque um campino está na prisão. Toda a beleza da natureza, acho tristeza, desolação, como acho negro destino, porque um campino está na prisão. Em português, que continuamos nesta emissão do Domingo à Tarde, vamos ficar com mais quatro grandes nomes da canção portuguesa. Os GNR, do álbum Câmara Lenta, trazem-nos o tema Nunca Digas Adeus. Depois, a música de Marco Paulo, a música chama-se Taras e Manias. Vamos depois ficar com Amo-te, na voz de José Alberto Reis, e acabar com Eugénia de Castro, aliás, Eugénia Mello de Castro, Eugénia Mello de Castro, se não está correto, que nos traz... Eugénia de Mello e Castro, se não está correto o nome, que nos traz o tema Beco de Tiso. São estes os quatro temas que vamos poder ouvir nesta emissão de hoje, deste domingo à tarde, que vai correndo calmamente. É uma tarde que vai correndo tranquilamente, da minha parte com algum frio, se calhar é a impressão minha, mas pronto. Uma tarde, sem dúvida, mais fresca, mas pronto, isso acho que é indubitável. De todas formas, pronto, cá estamos dentro do estúdio, quentinhos, e portanto vamos aproveitar, eu aqui no estúdio, ou seja, em vossas casas, ou onde quer que estejam, a aproveitar da melhor forma a companhia que a Antena Web pretende levar até si. Deserto, mal passado, futuro incerto. Não me digas que não. Tanto falar em surdina, contigo e só. Triste sina, só não me digas que não. Vou partir, vou voltar, reconquistar o prazer. Nunca digas adeus. Outra vez.

querer. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Sozinha pela rua, vou andar e vou chamar-me tua. Vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Mais uma musiquinha em português, porque ainda há espaço para a música portuguesa. Vamos ficar com Dulce Pontes e a fantástica Canção do Mar. Logo depois vamos trazer até à antena mais uma música, esta francesa, chamada Souviens-toi, e é de Mylène Farmer. Depois vamos mudar de ritmo para ficarmos com Jewel e o tema Stand, uma musiquinha mais fresca, mais animada, e por fim The Tidy Side, música dos Blondie. Vamos então ficar com estas quatro musiquinhas nesta emissão do Domingo à Tarde. Emissão para esta tarde de 11 de julho de 2010. E é mais uma emissão que se completa aqui na Rádio Interweb deste Domingo à Tarde. Rádio Interweb que está para crescer e conta consigo, com a sua companhia, com a sua presença aí desse lado. Vem cá ver, vai lá.

try to run. Nothing's what it seems, I mean. It's not all dirty, but it's not all clean. There's children paying bills. There's monks buying thrills. There's pride for sale in magazines. There's pills for rent to make you clean. Marvin Gaye, there's no brother, brother. Woody Guthrie's land can't feed mother. Love me, love me. mais quatro músicas para ouvirmos antes de irmos para o intervalo. Quatro grandes sucessos da música internacional. Something to Save, de George Michael, é também que vamos ouvir em primeiro. Depois, The Carpenters, o tema Sing a Song, uma melodia muito bonita, muito descontraída. Para depois ouvirmos Hattering Heights, na voz de Kate Bush. E vamos acabar com Out of the Blue, uma música de uma cantora que conheci há pouco tempo, mas que passei a adorar. Chama-se Debbie Gibson. Já não canta, mas encanta ainda. Vamos ficar com estas quatro músicas e depois vamos para um pequeno e breve intervalo. Eu estarei de volta depois para a segunda parte desta edição do Domingo à Tarde, para esta magnífica tarde de 11 de julho de 2010. Vamos à música e eu volto depois dos comerciais. Até já! Something to give, why don't you give it to me? Day after day I have to say it. We're moving further from heaven and closer to the deep blue sea. 'Cause I have no secrets from you, and I have nothing left to hide, and I'm open to all your questions. Why can't you reach inside like I have? Like I have for you. And all these games that you play, don't tell me how a man should be. Some would say if you knew, you wouldn't be here with me. With me. I love you. I love you. I still love you. Still love you. But I guess it's time to let you be. 'Cause I have no secrets from you, and I have nothing left to hide. And I'm so tired of all these questions. 'Cause maybe you just changed your mind. Around, said, come in, you and your heart, sit down. But you better watch yourself, 'cause you're not far from the ground. And what if our knees all falls down? Got something to say, why don't you say it? If you've got something to give, why don't you give it to me? Day after day I have to say it. If we've got something to say, why don't we say it? Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Make it simple to laugh.

Antena Web, a sua melhor sintonia. Chegar o homem que vendeu a alma. Brevemente, a Antena Web apresenta Rituales Metalon Infernalion. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web nas madrugadas de domingo para segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituales Metalon Infernalion na Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. A Antena Web dá-te música. Música. E mais música. All alone, nobody here but me. Antena Web. Antena Web. Ora, cá estou de volta agora para a segunda parte deste programa. Vamos ficar com música daquela que eu sei que o ouvinte conhece tão bem que elas quase que dispensam apresentações. Vamos ficar com o Full Garden e o tema Lemon Tree, um tema muito bonito que eu tenho a certeza que conhece. E depois Only Time na voz da irlandesa Enya. Vamos depois ficar com Taylor Dane e o tema Breaking to My Heart. E vamos acabar com Drive dos The Cars. São estas as quatro musiquinhas que vão abrir a segunda parte desta emissão de hoje, do domingo à tarde, desta tarde de domingo, 11 de julho de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e quero mais uma vez que saiba que é um prazer imenso estar consigo deste lado, para si que está desse lado. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. Turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Over. Vamos prosseguindo com mais música nesta emissão de hoje do Domingo à Tarde e trago agora mais 4 temas que também dispensam quase apresentações. Vamos ficar com I've Got My Mind Set On You, a música que nos traz George Harrison. Vamos ainda ficar com mais 3 temas, um deles que nos é trazido por Gabriel. Depois vamos ficar com Andy Borg e uma música, esta sim talvez lhe seja preciso, digamos, apresentar. Chama-se Adios Amore. E é uma música bem bonita também, dos anos 80, na Alemanha. Vamos depois ficar com mais uma musiquinha, La Verità, de Caterina Caselli. Uma cantora italiana, Caterina Caselli, que já não se ouve há algum tempo, pelo menos já não ouço há algum tempo. Mas vamos então recordá-la aqui nestas emissões da Rádio Interweb. Este é o Domingo à Tarde, o seu programa que vai para o ar sempre aos domingos, entre as 16 e as 19 horas. Right, child. but it's gonna take money. Got a message. sintonizado no seu Antena Web. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come. Questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto che se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, e sai perché? Casa qui la felicità.

Feeling high. tonight. No promises, baby. Now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. Tonight. Hey baby, when we are together, doing things that we love, every time you're near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby. You're the one I need tonight. No promises, baby. Now I need you all the time. I just wanna die in your arms. I don't want to run away. I wanna stay forever. Good time and time. No promises. I don't wanna run away. I don't wanna be alone. No promises. Now and forever, my love. There's a girl in the mirror, I wonder who she is. Sometimes I think I know her, sometimes I really wish I did. There's a story in her eyes, lullabies and goodbyes. When she's looking back at me, I can tell her heart is broken. Nothing I can tell her to make her feel alright. Oh, the girl in my mirror is crying 'cause of you. And I wish there was something, something I could do. If I could, I would tell her not to be afraid. She's feeling the sense of loneliness will fade. So dry your tears and rest assured, love will find you like before. When she's looking back at me, I know nothing really works that easily. 'Cause the girl in my mirror is crying. Feel alright. Oh, the girl in my mirror São mais quatro os próximos temas que nos vão levar de encontro ao segundo e último bloco publicitário. Vamos ficar primeiro com Love Hurts, um grande tema dos Nazareth. Vamos depois recordar os Soundgarden, mais uma mítica banda. Vamos ficar depois com outros dois temas que esse também seria do seu agrado. E são eles: I Knew I Love You, uma música dos Savage Garden de 1999, e ainda My Immortal, música que nos trazem os Evanescence na sua versão original de 2003, se não estou em erro. De 2002 ou 2003, mas é sem dúvida de um destes dois anos. Vamos então à música nesta emissão do Domingo à Tarde, emissão para a tarde de 11 de julho de 2010. Eu sou, mais uma vez, digo-lhe que sou o Carlos Bonaparte e digo-lhe mais uma vez também que é um prazer imenso estar consigo, porque sei que está desse lado, sintonizado na TNWeb, sintonizado no Domingo à Tarde. Espero então que possa fazer-lhe um pouco mais de companhia. Depois destes 4 meses vamos ao nosso bloco publicitário. Eu estarei de volta para a terceira e última parte do Domingo à Tarde. Fique bem, até já. Sometimes far too long. Too much that time cannot

São quatro musiquinhas que nos vão fazer companhia. Chegamos ao final de mais uma edição do Domingo à Tarde. Quando voltarmos, vamos voltar para as minhas despedidas, numa altura em que já estamos a caminhar para as 7 horas da tarde e estamos a ficar bem perto de mais um Latinoamérica. Mas para já são mesmo estas quatro músicas que vão ecoar nas ondas da nossa estação. E depois eu volto então para as despedidas e depois sim, às 19 horas, Jonas Santos traz-lhe mais um Latinoamérica. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web e até já. A scrub is a guy that thinks he's fine, is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass soul. No, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, don't want none of your time. And no, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's side, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's side, trying to holler at me. He's still checking me, but his game is kinda weak. And I know that he cannot approach me, cause I'm looking like class and he's looking like cash. Can't get with a baby. Schon beim ersten Mal, als er mir in die Auf einmal ist ein Gefühl in mir, dem ich folgen muss. Und jetzt lieg ich wach und ich denk an dich. Wie wird das wohl sein? Auf dem großen Meer meiner Einsamkeit bin ich nicht mehr allein. Chegamos ao final de mais uma edição aqui no nosso, domingo à tarde. Esta missão que vai ficar então mesmo por aqui e vai acabar com duas grandes músicas. Chamam-se elas Moments of Glory, é dos Scorpions, a primeira. A segunda, Hotel California, e é dos The Eagles. Vamos encerrar desta maneira a emissão número 23 do programa de domingo à tarde. Eu estou de volta de hoje a 8 dias. Desejo até lá que tenha a continuação de uma ótima semana. Resto-me um bom domingo e que quando cá chegar, dos 8 dias, esteja cá eu, você aí e mais uns tantos novos que entretanto possam vir chegando, conhecendo a Antena Web, gostando e ficando. Assim esperemos. Então, fique com a Rádio Antena Web. Já a seguir, Joana Santos traz-lhe mais um Latino América. Um forte abraço. E até daqui a 8 dias. Moment of glory, caught evolution. Could I see the world with the eyes of a child? A new beginning, a moment of freedom, like angels are singing. Side of heaven belongs to the children. I will be there when the future arrives. Moment of glory, God evolution. Could I fly away like a bird in the sky? No limitation. Stab it with their stealing eyes, but they just can't.